Energético e uma dose de cana, um negocinho mágico que deixa a mente insana. E quando bota a boca na piteira da bagana, quer ficar maluco e sempre faz o melodrama. Ô glória, ela se arrepia até a nuca entorna. Ele vai em cachaça dentro da combo que marola. Toma um no taco de sinuca. Elas tão maluca. Elas tão maluca. Na cara atrás, tão maluca. Chama a paz pro carro. Opa, cobertura. Tão maluca. Na cara das. Tão maluca. Como é que faz? Chama a paz pro carro. Opa, cobertura. Elas tão maluca. Hello, o monstro acordou. Yeah. Tô cheio de problema. Confesso, eu que Deus me castigou, bro. Mas me deixou vivo com saúde plena. Fuck o sistema, é o mesmo dilema. Eles querem acabar meu clã, usando todo tipo de artifício, man. A gente apanha, mas ganha a mente do vilão do Vietnã. Calmo, focado e diferenciado aqui. Em francês, estratégia. Rebola com jeitinho, vende beijinho, mulher. Pega a visão, traz meu café. É. Sirvo energético e uma dose de cana. Um negocinho mágico que deixa a mente insana. E quando bota a boca na piteira da bagana, quer ficar maluco e sempre faz o melodrama. Ô glória, ela se arrepia até a nuca entorna. Ele vai em cachaça dentro da combo que marola. Toma um no taco de sinuca. Elas tão maluca. Worldwide Nero. Call me money money, Rio de Janeiro. Call me skunk funk. Meu pique é de artilheiro, meu pique é de atacante. Não preciso de isqueiro, sou objeto inflamante. Minha máfia, ataque igual gangue punk. Minha área, recreio dos traficantes. Tim Maia, aumenta os alto-falantes. Canalha, não bota a mão na minha blunt. Elas tão maluca. Na cara atrás, tão maluca. Chama a paz pro carro. Opa, cobertura. Tão maluca. Na cara das. Tão maluca. Como é que faz? Chama a paz pro carro. Opa, cobertura. Elas tão maluca.